Beatriz Entretenimento, Zé Rimié Produções. Tá na hora de cantar, gente. Sofri demais quando você me abandonou. Do seu amor, mas eu voltei, estou aqui. Se você não admito outra vez, tenha respeito, por favor. Também sei que sou capaz de encontrar um novo amor. E pra essa louca que ela te perdeu, que seu amor é meu. Você se livra dela.